Você pode crer, tenho que ser um louco para sobreviver. Se a vida é louca, você pode crer, tenho que ser um louco para sobreviver. Se a vida é louca, você pode crer, tenho que ser um louco para sobreviver. Se a vida é louca, você pode crer, tenho que ser um louco para sobreviver. Loucura consciente de um povo demente, que não se rende ao estado assim tão facilmente. Demente a nós, reage rapidamente, sujando nossa imagem, enganando minha gente. Entende TV dificilmente, mostra o protesto apoiando iniciativa da gente. Nos chamam de vândalos, causadores de escândalos, condenam protestos que comandamos. Pessoas que assistem não entendem a origem de motivos que fazem pessoas se reunirem, as ruas fecharem, pneus queimarem e com alto-falante reivindicarem seus direitos que não foram perdidos, apenas não lidos por falta de estímulo. Livros escondidos que poucos já viram, que mostram nossos direitos. Meu livre-arbítrio, levante seu braço. Se está prejudicado, vá em frente. Forme um movimento organizado, como os sem terra, que doma valor, junto com os sem teto, que sempre lutou por um Brasil igual, de todos para todos, sem precisar vencer, passando por cima do outro. Na beira da BR-101, várias casas, cercas, ocupando mais um terreno que não estava sendo usado, só esperando alguém ocupá-lo. Direitos conseguidos depois de protestos, tá lá pra você ver a vitória do sem teto. Lutar pelo certo, rimar pelo certo, correr pelo certo, orar pelo certo, viver pelo certo, pedir pelo certo. São exemplos de loucuras no mundo moderno, onde pessoas não acham ter capacidade de organizar-se para uma cidade. Essa é minha loucura e você vai entender que tem que ser um louco para sobreviver. Imagine se Juca Chaves monta um circo em frente a uma favela. Esses favelados vão roubar nós, roubam automóveis, bicicletas. Eu fiquei tão preocupado realmente que no dia da estreia eu reuni os líderes da favela na frente do circo e disse: olha aqui, minha gente, é uma estreia de gala, tem gente importante, tem mulheres da sociedade, da vida mundana, vereadores, deputados, gente muito importante, jornalistas, industriais, comerciantes. Queria saber com vocês como é que vai ser o negócio do robô. O pessoal da favela: só não se preocupe não, seu Juca, nós já pedimos a proteção da polícia, estamos protegidos. Se a vida é louca, você pode crer, tenho que ser um louco para sobreviver. Se a vida é louca, você pode crer, tenho que ser um louco para sobreviver. Se a vida é louca, você pode crer, tenho que ser um louco para sobreviver. Se a vida é louca, você pode crer, tenho que ser um louco para sobreviver. Cartazes, gritos, pessoas de fortes instintos, de potencial anormal, nunca vistos. Em alguns lugares, população não enxerga, e aos poucos, sem protestar, vai a merda. A energia aumenta, 20 e poucos por cento, e o povo se cala mesmo sem tá entendendo. Alguns se manifestam na minoria, outros economizam a energia. Não, economizem, gastem e não paguem, revendique, se acomodar não. Nosso filme, se não persistirem, vai ser triste, insiste, e vai ver que vale a pena. Correr atrás por nossa força é suprema, entendas. Somos o quarto poder, poder civil, assim que vamos vencer. Se o estado não se mexe, vamos derrubá-lo. Pronto, o objetivo foi conquistado. Brasil pra frente, governa nossa mente. São vários loucos, completamente conscientes. Pra muitos é loucura, pra mim forma de vencer. Venha ser um louco para sobreviver. Se a vida é louca, você pode crer, tenho que ser um louco para sobreviver. Se a vida é louca, você pode crer, tenho que ser um louco para sobreviver. Se a vida é louca, você pode crer, tenho que ser um louco para sobreviver. Se a vida é louca, você pode crer, tenho que ser um louco para sobreviver. Se a vida é louca, você pode crer, tenho que ser um louco para sobreviver. Se a vida é louca, você pode crer, tenho que ser um louco para sobreviver. Se a vida é louca, você pode crer, tenho que ser um louco para sobreviver. Se a vida é louca, você pode crer, tenho que ser um louco para sobreviver. Me lembra das antigas esse sample.